Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, mais de 23 anos de trabalhos contínuos, das ondas do rádio para as mídias sociais. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E, na realidade, o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos. Hoje é o dia 28 de agosto, uma linda manhã do nosso inverno brasileiro. Não parece muito inverno, mas é o nosso inverno brasileiro. E é com essa bela imagem do Parque dos Ipês, aqui em Santa Bárbara do Oeste, que estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Não fiquem muito animados aí com essa palavra do Geraldo falando do sol, porque amanhã o tempo esfria novamente. Vamos ter 3 dias de frio novamente. Então, que nós possamos, nessa hora e meia que passaremos juntos, aproveitar bastante e entrar em sintonia com o alto para fazer o melhor desse programa. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Luiz. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia a todos que já estão conosco. Realmente, outra onda de frio esta semana. Nós estamos passando semanas geladas e fins de semana mais agradáveis, né? E agosto ainda, o inverno ainda está aí, né? O inverno, estamos no inverno, então assim, não é que ele está tudo errado. Mas normalmente o final de agosto, assim, né? Do meio para o final de agosto, seria mais quente, já começaria a esquentar, né? Estamos com as coisas um pouco mudadas, mas vamos lá, usa as blusas do armário, porque a gente usa tão pouco, né? Não vão comprar roupa nova, hein, gente? É só pegar as velhas, pôr para usar, sem ficar gastando muita coisa. Muito bem, meus amigos. O programa de hoje, nós temos o título de As Curas Feitas por Jesus. Por quê? Ontem, quando eu fazia o programa, eu pensava exatamente nisso. A gente que faz o programa todos os domingos, que vai fazendo as perguntas, imaginando as respostas, bolando, é curioso que se passa dentro da gente, pelo menos comigo acontece isso. Você vai começando a viver aquelas imagens que estão no livro. E você fica imaginando aquilo acontecendo, como se você fosse um espectador e aquilo acontecendo. E de tudo que até hoje eu li e estudei dentro da doutrina espírita, um dos fenômenos, um dos momentos mais sublimes são as curas feitas por Jesus. E o livro A Gênese, ele mostra dezenas de curas feitas por Jesus. E não tem como você não entrar naquele clima, imaginar aquele momento, imaginar Jesus amparando aos necessitados e realizando a cura. E aí eu escrevi uma introdução inicial. E o curioso, Luiz e Alan, queridos ouvintes, eu falei, puxa, eu escrevi uma introdução tentando escrever um pouco de Jesus. Agora, eu preciso achar um texto na coleção Fonte Viva que fale exatamente sobre isso. E aqui eu abri, por acaso, no livro Pão Nosso. Por acaso mesmo. Sim. Capítulo 110, Magnetismo Pessoal. Então, é extremamente interessante como os fatos acontecem. Então, eu vou fazer a leitura dessa, dessas palavras que eu fiz, e depois a gente lê o magnetismo pessoal, e vocês veem o que eu escrevi, parece que se continua no livro Pão Nosso. Então eu vou passar a leitura. O título do programa hoje é As Curas Feitas por Jesus. E assim eu escrevi, imaginando essas cenas. Ao ler os textos dos evangelhos, particularmente sobre a vida de Jesus, notamos fatos maravilhosos e impressionantes e palavras de encantadora beleza dirigidas aos mais necessitados. O que mais impressiona aos olhos mortais são as milhares de curas que fez com a imposição das mãos. Jesus, personalidade sublime que esteve entre nós. A presença de Jesus irradiava amor, curava naturalmente e inundava o ambiente de sentimentos afáveis. Seu olhar irradiava luz e possuía um magnetismo divino e misterioso, tanto que disse aos seus apóstolos: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Imediatamente após eu escrever esse texto, esse textinho, essa frase, na minha frente estava o livro Pão Nosso, que eu tenho de rotina, fica em cima da minha mesa, vira e mexe, eu acabo abrindo, e ele estava fechado. Eu falei: poxa vida, eu preciso de achar um capítulo. Então isso já começa o primeiro ponto, eu abrindo o capítulo 110, chamado Magnetismo Pessoal. E nesse capítulo, o Emmanuel seleciona uma frase de Lucas, quando assim escreve: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. E o Emmanuel assim escreve: na atualidade, observamos toda uma pléiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha riqueza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produziu o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido. Mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Essas foram as palavras de Amanda. Agora eu passo ao Luiz para ouvir, Luiz. Geraldo, é muito comum a gente escutar as pessoas falando que estiveram lá no Chico, e aí no contato com o Chico elas relatam de que a presença do Chico assim causa uma, realmente uma coisa muito agradável. Você mesmo já relatou que na presença do Chico você fica assim encantado. E tem uma foto, inclusive, que eu vi na imprensa, um guarda que devia ter uns 2,20 metros de altura, um cara enorme, e ele beijando as mãos do Chico. Né? Então você vê aquele cara que foi selecionado pela truculência dobrar-se, né? É, ter toda a sua condição transformada em humildade, em carinho, perante aquela figura, né, que realmente a personalidade irradiava beleza e bondade. Agora você imagina Jesus, né? A gente lê a respeito das curas de Jesus, os evangelhos foram ditados 50, 60 anos depois da sua estada aqui, e naturalmente não se relatou nada praticamente do que aconteceu. Porque pelo relato aí de Lucas, você vê que as pessoas saíam curadas pelo simples toque. Né? Então nós temos aí algumas dezenas de curas relatadas nos evangelhos, mas sem sombra de dúvida, a época que ele esteve aqui produziu curas assim centenas, né? Porque realmente a sua figura destilava a virtude. E a virtude a gente sabe que é exatamente aquele bem maior que tem uma capacidade impressionante, né, de influenciar na estrutura da matéria. Então, quando nós vemos hoje a imprensa falando a respeito dessa personalidade, né, dessa figura que impressiona, a gente sabe que eles se referem às criaturas famosas, né, às criaturas proeminentes em termos de conhecimento, em termos de arte, de talento, né? Mas poucas dessas possuem aquilo que realmente causa esse bem-estar, essa transformação em todo aquele que busca e que está atrás de cura, de bênção, de um conforto. Realmente, essa personalidade que impressiona hoje a nossa sociedade é mais pela sua fama, né? E nunca pela sua característica, como o próprio Chico sempre se evidenciou. A gente, quem assistiu aquele programa Pinga Fogo, né, que ocorreu lá na década de 70, entende o que foi isso. Imagina uma televisão que eu lembro quando alguns espíritas, né, foram falar em programas de televisão, eles eram cortados porque estavam se estendendo muito, questões de minutos. E, no entanto, o Chico recebeu da TV Record, naquela ocasião, horas e horas de extensão do programa. Um programa que era para terminar às 10 horas, ele terminou 3, 4 horas da manhã. Então, isso realmente é uma figura que impressiona e realmente tem um magnetismo pessoal. É esse o magnetismo pessoal que nós devemos evidenciar. As qualidades de que Jesus era portador. É isso aí, Geraldo. Muito interessante a sua lembrança, Luiz, fazendo um link entre o magnetismo e o sentimento do amor. É o que o Emmanuel exatamente fala. Alan, o que você tem a dizer sobre o magnetismo pessoal do livro Pão Nosso? Rapaz, eu fui até ali tentar caçar um livro ali, mas eu não achei aqui agora. Tem um livro do Hermínio de Miranda, são dois volumes, chama Diversidade dos Carismas. Por que eu lembrei desses livros, desses dois livros dele? Porque ele liga o carisma. O que é o carisma, né? O carisma é uma habilidade que se diz inata, mas na realidade a gente, como espírita, sabe que nada, nenhuma habilidade é inata, é uma habilidade desenvolvida, né? É inata nessa encarnação, mas ela foi desenvolvida em outras encarnações. Você não tem essa habilidade do nada, né? E essa habilidade de encantar, de persuadir as pessoas, né? É, estávamos falando até agora há pouco, lá da Grécia, né? Que lá existiam figuras que falavam e dominavam as palavras, o conhecimento muito bem, e que nessas pessoas a gente chamava de sofistas, né? Que tinham grande habilidade de fala, e as pessoas ficavam encantadas por aquelas pessoas e acabavam comprando suas verdades. Então, veja que quando o Hermínio Miranda ele junta carisma e ele está ali falando de mediunidade, que ele, esse nome do livro é Teoria e Prática da Mediunidade. Então, veja só que há um carisma em cima da mediunidade, né? Então, a mediunidade ela é diretamente ligada a um carisma, a uma afinidade, a uma simpatia, há uma habilidade desenvolvida de influenciar. Só que, da mesma forma que a gente pode influenciar positivamente, a gente pode influenciar negativamente. Então, a pessoa que é carismática, que tem esta habilidade, ela tem que tomar bastante cuidado com o que ela faz com esse carisma. Porque ela pode tanto envolver as pessoas no bem quanto no mal. Né? Então, Jesus ele nos traz o exemplo. Ele fala assim, olha, né, olha aqui o meu exemplo. Meu exemplo era um exemplo que ele envolvia as pessoas, ele tocava as pessoas se curavam na presença dele, as multidões lhe seguiam os passos. Por quê? Porque aquilo os cativava, esse carisma os envolvia, além da irradiação energética, né, de um espírito puro que, Nossa Senhora, nem sei explicar como deve ser. Então, nós, quando oradores, nós, quando em figuras públicas, nós, quando em posições de destaque e, principalmente, em trabalhos ligados ao espiritismo e voltado ao evangelho, nós vamos aprender a atrair, vamos aprender a fazer tudo isso, mas nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado com o que a gente faz com essa pessoa que a gente atrai. A gente é responsável, né, agora parafraseando aqui o Pequeno Príncipe, por aqueles que nós cativamos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque aquele que se torna cativo à nossa influência carismática, nós somos responsáveis emocionalmente, psicologicamente, por aquela presença na nossa vida. Então, é um alerta, eu acredito, o exemplo, lógico, fica lá de Jesus, né, que sabia fazer uso disso de forma amorosa e brilhante, mas para nós que estamos caminhando naquela direção, a gente precisa entender que esse magnetismo pessoal, da mesma forma que atrai, pode ser conduzido ao mal. Por exemplo, como um Hitler, que era carismático também. Um barulho muito alto. Ele era carismático também, mas ele atraía bastante pessoas, né? E fez o que fez, né? Então a gente tem que realmente tomar bastante cuidado com o carisma. Eu queria lembrar, só dentro desse aspecto que se levantou, Alan, todos os pais têm responsabilidade perante os filhos. Puxa vida, muito bom, muito bom. Luiz e Alan, muito bem lembrado. Eu sempre gosto de destacar os exemplos que a gente viveu, porque muitas vezes o exemplo ele é mais vibrante do que você fazer um discurso. Dentro da medicina, eu tive a felicidade de ter professores, e eu destaco um deles aqui, por Dr. Júlio Sanderson, no Rio de Janeiro, que além de ser muito competente como cirurgião, ele tinha um carisma que, onde ele falava, todos silenciavam para ouvi-lo. Era uma característica dele. E o tom de voz dele não era um tom de voz alto, mas ele começava a falar, todos silenciavam para ouvi-lo. Isso é um carisma. Quando eu frequentei a Fundação Marieta Gaio, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, tinham palestrantes que tinham uma linguagem, Alain e Luiz, muito simples, uma linguagem assim, do dia a dia, mas parece que as palavras dele tinham brilho. Ele falava, encantava as pessoas, falando frases extremamente simples. Então, você vê que o que encantava não era a frase, mas a energia, o magnetismo que tinha na palavra dele. E a gente imagina, como o próprio Luiz falou, o Chico Xavier irradiava esse magnetismo como nós irradiamos magnetismo. O nosso magnetismo é proporcional àquilo que nós sentimos e que nós vivemos. E o Luiz falou uma coisa importantíssima, Luiz. Parabéns à importância dos pais diante dos filhos. O meu pai, a Mauri, ele costumava falar assim, os filhos são retratos dos pais. Por quê? Porque existe uma influência muito grande, não só do comportamento, das palavras, do tom de voz. Então, por exemplo, o meu pai, na minha casa, na nossa casa, sempre falava, aqui não existe grito, existe diálogo. Então, vai falar, fala num tom baixo. Isso era uma educação. E isso vai passando de uma geração para outra. Agora, vocês imaginem estarmos diante de Jesus. E só para finalizar, todos os espíritas conhecem a passagem do senador Publio Lentulus diante de Jesus. Ele era um senador de Roma. Roma era o maior país do mundo. Ele tinha um poder político real. O senador ele tinha um poder de mando, de botar alguém na cadeia ou não. E diante de Jesus, ele cai. Literalmente, ele cai. E aí existe um símbolo muito grande. O poder humano cai diante de Jesus. Com toda aquela pompa, com todo aquele orgulho, ele cai. Ele se ajoelha e ele fecha os olhos. Por que o senador caiu diante de Jesus? Eu acredito, entre muitas outras variáveis, o magnetismo de Jesus. A presença de Jesus fazia o homem se ajoelhar. Não tem como ser diferente. Então a gente fica imaginando como será um dia, quem sabe lá na frente, temos a possibilidade de ver Jesus, de estar com Jesus, porque todos nós caminhamos para isso. Diga, Luiz. Geraldo, no livro do Divaldo, aquele Estudos Espíritas, ele tem uma lição que fala a respeito da aristocracia do poder. E ele menciona que no plano espiritual, o maior poder é a moral. Então, na realidade, isso retrata aquilo que acontece no plano espiritual. E Jesus, por ser puro, ele impunha isso com a sua presença. Que coisa, né? Interessante. Na realidade, essa história não é do Divaldo, Luiz. Tem lá no livro Obras Póstumas, As Aristocracias do Poder. Tem com esse título, inclusive. Obras Póstumas. Ele fala do poder da força, depois de vários tipos de aristocracias. É muito interessante. E todos esses poderes foram feitos por um carisma. Esse carisma pode ser vinculado, foi bem lembrado pelo Luiz, porque pode ser vinculado à força. E o carisma eu posso conduzir para o buraco, eu posso conduzir para o céu. Né? Então, o carisma desenvolvido, essa lei de atração, né, desenvolvida em nós, a gente pode usar para atrair as pessoas. E de que maneira nós fazemos isso? Né? Para onde nós estamos conduzindo essas pessoas? Né? Então, é importante a gente ficar com esse alerta ligado aí da onde conduzir, quem tem carisma, né, o que fazer com esse carisma e de que maneira utilizar para levar a pessoa para a luz, para o bem. Muito bom, muito bom. E dessa maneira, então, encerramos o primeiro bloco, acho que muito bem conversado, Alan e Luiz. E agora já passamos ao segundo bloco, chama O Espírito do Cristianismo, de Caio Bachutem. A hora que você quiser fazer algum comentário, Alan, você fica à vontade das colocações. Esse capítulo que nós vamos estudar hoje, todos são muito bonitos. Eu, particularmente, eu gosto de tudo aquilo que se liga ao sentimento. E, para mim, a oração é sentimento. E o capítulo de hoje é Oração Dominical, o Valor da Prece. Eu até botei no nosso WhatsApp o Pai Nosso, né? Que seria interessante vermos o que Jesus fala com aquele Pai Nosso que nós escrevemos. E o capítulo, ele é pequeno, mas ele é tão denso e tão grandioso. Eu vou ler apenas o texto evangélico pequenininho. E vou ler a primeira frase do Caibá. A vontade é ler o texto inteiro, mas é interessante. Eu peço que vocês prestem atenção e se liguem no sentimento do programa nesse momento. Oração Dominical, o Valor da Prece. Texto do Evangelho de Lucas. Abre aspas. Estava Jesus orando em um certo lugar. E quando acabou, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. E Jesus respondeu: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o pão nosso de cada dia. Perdoa-nos as nossas faltas, porque também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Fecha aspas. Esse é o texto evangélico. E a primeira frase do Caibá, desculpe, o Caibá fala assim: a prece é um brado da alma que estabelece colóquio com os poderes superiores e irradia os seus anelos pelo espaço infinito que é o seio de Deus. Luiz. Caibá levanta aí nessa... A questão é exatamente... E, aliás, o Caibá, inclusive, ele pega de frente, né? E ele critica mesmo as rezas, né? E, aliás, eu tenho, inclusive, comentado nos grupos espíritas que eu participo, nós acostumamos, né, na igreja, e na igreja nós acostumamos a rezar. Inclusive, na igreja você faz uma prece e, em seguida, você faz o Pai Nosso. Então, é hábito. É hábito que nós trouxemos para o Espiritismo. Então, nós, no Espiritismo, continuamos a rezar. E Caibá chama a atenção exatamente disso. A prece é uma súplica, a prece é uma conversa do fundo do coração, né? É um sentimento. Nós estamos abrindo nosso coração com Deus. E é isso que a espiritualidade deixa claro, né? Nós podemos orar diretamente para Deus, porque é um sentimento que nós emitimos. E quanto mais profundo for esse sentimento, mais alcance terá. E nós, infelizmente, nós nos viciamos a rezar. E está difícil perder esse hábito. É uma coisa muito difícil. Nós precisaríamos, assim, fazer uma campanha muito forte nas casas espíritas para a gente perder, porque isso aí é um hábito, e é um péssimo hábito, né? Porque a gente só recita, né? A gente só repete. E a prece é uma coisa tão linda, é uma coisa tão pura, e é uma coisa que a gente devia de aprender a fazer da forma correta, né? Não que Deus não saiba o que nós queiramos, mas que nós possamos realmente nos comunicar com mais propriedade, com mais intensidade, né? porque a gente sabe que uma dos pontos fortes da prece é aquele sentimento que você emite, que com o sentimento você pode, inclusive, captar o retorno, né, daquilo que acontece, porque você está naquela faixa de onda. E quando a gente reza, a gente está no automático. E no automático a gente não capta nada, né? Então, que nós pudéssemos entender isso e fazer um esforço, né? Que nem aquela prece que às vezes a gente faz também no automático, antes de dormir, que você está com tanto sono, às vezes, que você nem lembra de terminar. Então, que nós saiamos, principalmente nesse momento da prece, que a gente saia do automático, que a gente realmente coloque o coração nisso que a gente faz. É isso aí, Geraldo. Muito interessante essa sua colocação, Luiz. Sair do automático, né? Como o próprio Caibar diz aqui, ó, a prece é um brado da alma que estabelece colóquio. Colóquio é diálogo com os poderes superiores, ou seja, há uma sintonia. Alan. Há eu estou aqui pensando bastante na prece, cara. O Luiz falou uma coisa assim, muito importante. A gente, às vezes, utiliza da prece já estabelecida, como o Pai Nosso, por exemplo, quase como um mantra, né? Tem gente que começa a rezar o Pai Nosso e faz assim 50 Pai Nosso em seguida para ver se aquilo toca o coração dela mesma, né? Eu sei que às vezes a gente entra em alguns estados aflitivos, em alguns processos ansiosos, depressivos, que realmente conectar o coração ao mais alto naquela hora fica realmente complicado. Eu compreendo esse processo. Mas não é essa repetição de uma prece que vai dar eficiência para ela, né? Eu imagino assim, a gente na Igreja Católica, né, por muito tempo fez aqueles terços repetindo preces, né? Mas, na realidade, a única coisa que precisa é mudar o estado mental. Então, a prece, ela é um momento de fala com o mais alto, onde você sai daquele estado aqui físico e se conecta a um estado espiritualizado mais alto. Por isso que a gente fala de espiritualizar o coração, de espiritualizar o comportamento, para você sair desse mundo material que nos deixa muitas vezes aflitos, ansiosos, depressivos, enfim, desequilibrados, né? É importante que a gente consiga se elevar psiquicamente a um outro estágio. Então, não é a prece formal que faz isso. Agora, se a gente pegar a prece do Pai Nosso especificamente, tem um ponto ali que eu sempre frisei bastante e eu vi aqui que nos comentários o Caibar também frisa, né? Ele fala assim, ó, perdoar, olha só, perdoar, vou falar igual está aqui no Evangelho, perdoa-nos as nossas faltas, porque também nós perdoamos aos nossos devedores. Então, assim, a minha pergunta que eu faço aqui, que fica, né? É quanto que nós estamos perdoando ao próximo? É nessa medida que nós seremos perdoados, né? Então, se o nosso coração ele não está conectado a uma transformação maior, como que a gente pode querer ser perdoado também, né? Tem até aquela passagem do devedor, né, que estava devendo lá bastante dinheiro lá para o rei, né, é uma parábola, né? E daí o rei o perdoa. Só quando ele chega na rua, ele vê um cara que devia para ele uma parte bem pequena. E ele não perdoa, cara. Aí o rei fala para ele, bom, se você não consegue perdoar nem aquela parte daquele, eu também não vou mais te perdoar. Né? Que tire todos os seus bens e tudo mais. Essa é uma alegoria desta parte do Pai Nosso. Nós perdoamos ao próximo na mesma proporção que nós perdoamos. Nós seremos perdoados por Deus da mesma maneira que nós perdoamos o nosso próximo. Se a gente ainda não consegue agir dessa maneira, como que a gente pode querer elevar o nosso estado psicológico, psíquico e espiritual naquele momento para nos beneficiar de uma companhia espiritual? Se o nosso coração ainda está tão preso em tantos comportamentos ainda tanto materializados, né? Então, esse é um alerta muito importante da prática da prece. Importantíssimo, viu, Geraldo? Não dá para a gente abrir mão dele, não. E é muito interessante, Alan, o seu comentário, que enquanto vocês dois comentavam, eu tenho um amigo que ele vivia uma experiência muito difícil com um familiar seu. Muito difícil, muito difícil. Esse familiar de uma personalidade muito dura e muito difícil. E ele sofria com isso. E ele orava constantemente na cabeça dele, ele orava. Mas parece que quanto mais ele orava, piorava tudo, porque esse parente ficava pior. Até que um dia, no auge, isso ele me contando, no auge do sofrimento dele, ele tentou orar e não conseguiu. E ele começou a chorar. Ele, espírita, tinha alguma percepção, começou a chorar, se emocionar, sem conseguir articular uma palavra. E nesse momento, ele vê ao seu lado o espírito protetor dele. E fala, puxa, agora nós estamos juntos. Faz tempo que eu quero falar com você e você não me ouve. Agora você entrou num estado de sintonia que permite a gente conversar. E aí ele se emociona ao sentir essa bondade do espírito amigo. E ele suplica, o que que eu faço diante desse familiar? E ele fala, vai a ele e dá mais amor. E ele falou, é impossível, eu já fiz tudo. Ele falou, não, você não fez tudo. Vai lá e dá mais amor. E naquela contradição interna, ele acabou indo e se abraçou a esse familiar difícil e fez uma prece tão bonita que, a partir daquele momento, esse familiar difícil se tornou a pessoa mais importante na vida dele. Então, eu acredito que, nesse momento, ele orou, de fato. Ele não orou com as palavras como ele fazia mil vezes antes. Quer dizer, foi necessário a dor, o sofrimento, para ele entrar numa crise dele com ele mesmo. E nesse momento, ele possibilitou a presença desse espírito protetor. Falou, vai lá a essa pessoa que você diz que lhe faz mal e dá mais amor. E ele achava que já tinha dado todo o amor. E ele não tinha dado todo o amor. E naquele momento que ele se ajoelha de fato, se ajoelha e faz a prece, tudo muda. Então, realmente, a prece real, feita com sentimento, ela é cercada de poderes que nós desconhecemos. E nós estamos acostumados a só falar, né? Geraldo, me lembra aquela história que você contou do Chico, que a mulher chegou chorando, ele se abraçou com ela e começou a chorar. Sim, sim. Eu acho que todos sabem, a mulher tinha chegado, tinha perdido um filho. Eu nunca passei, nem quero passar por essa experiência, mas deve ser uma experiência dificílima. E os pais chegaram chorando, mas assim, ao ver o Chico, mas chorando tão alto e tão sofrido, que ele se levantou e abraçou o pai e a mãe, e os três choraram juntos, 5 a 10 minutos. Até que a mãe sai, sem o Chico ter falado uma palavra, e ela diz, eu nunca me senti tão confortada, sem o Chico ter dito uma palavra. Então, acho que naquele momento houve uma prece. E naquele momento foi todo mundo amparado ali. Né? É, existe uma pergunta aqui, Geraldo, da Isabel, que ela fala assim, ó, Jesus fazia as curas em sua maioria, e essas pessoas não mais necessitavam dessas provações. Por isso eram sanadas com êxito, correto? Não, Isabel. Eu acredito que não é bem assim. Eu acredito que naquele momento havia um merecimento, havia fé e havia a capacidade magnética de Jesus de curar. Então juntou essas coisas e a cura acontecia. Só que ele deixava claro no final dessa cura, sempre, ele falava assim, vá e não peques mais. Ou seja, se você voltar, porque o que acontece? A questão do carisma que nós estamos falando, da sintonia espiritual que nós estamos falando, a palavra é sintonia. Se você sintoniza num canal de luz, você não vai precisar passar por grandes provações. Você já está mostrando que você está espiritualizado. Agora, se você sintoniza naquele momento da cura e depois volta a sintonizar na escuridão, a dor vai voltar, a doença vai voltar e às vezes pode voltar até de forma mais intensa. Né? Então, assim, não... por quê? Porque a doença não é um mal em si. Eu venho discutindo muito isso, até em cima de medicamentos, sabe? As pessoas querem um medicamento, acho que o Geraldo até pode falar bem isso, para tirar a dor dela. Ela quer que tire a dor dela naquela hora, ela quer parar de sentir aquilo. Mas ela não quer fazer um exercício do porquê que ela está sentindo aquela dor. Ela não quer fazer uma reflexão do porquê que está aquele processo acontecendo com ela. E esse processo, a maioria não quer fazer. Ela quer uma mágica. Eu estou falando sério, Geraldo? Não é mais ou menos assim? Sério. Eu vou pegar um livro e vou mostrar para você, Alan. Alan, é num sentido, né? Quer dizer, essa cura se deu no sentido de Jesus para aquele que entrou em sintonia. Se ele permanecer em sintonia, a cura continua. Continua. Foi estabelecido. A cura é uma consequência, né? É uma consequência de tudo. Alan, o que você falou é uma grande verdade. Eu tenho esse livro aqui, ó. A doença como caminho. Então, a doença não é o fim, ela é o caminho. É um livro de um autor alemão que diz que a doença faz parte da evolução. Quer dizer, eu concordo. É o meio utilizado para você amadurecer e sair de um patamar psíquico para um outro patamar psíquico. O que o Alan falou é uma grande verdade. As pessoas querem acreditar nas mágicas. Ela quer um comprimido que ela tome e acabe todos os seus problemas. Não existe. E ela continua fazendo a mesma besteira. Não existe esse comprimido. O que tem que acontecer é a pessoa mudar. Se ela não mudar, ela continua doente. Mas as pessoas, elas querem, assim, uma intervenção divina. Jesus vem aqui, coloca a mão na minha cabeça, eu estou curado da diabetes. Não vai ficar curado da diabetes. Ô, Geraldo, foi por isso que as religiões tiveram sucesso. Exatamente. Eles colocaram a deles e nós aproveitamos, que eu vou lá uma vez por semana, fico bem com Deus, está tudo ótimo. Continuo fazendo a mesma bobagem. E aí, quando a consciência pesava, pagava em dinheiro para pagar todas as suas dívidas, depois zerava, Olha aqui, ó, outro médico aqui que está presente aqui na nossa live, aqui, o Douglas Koga. Ele é um gastro aqui de Prescaba, ele fala assim, verdade, as pessoas querem que a cura venha de fora e não de dentro. Prazer em vê-lo aí, eu também sou cirurgião, sou gastro aqui em Santa Bárbara do Oeste, e muito bom saber que você está nos ouvindo aqui, muito obrigado. Então, e também saber que ele fala a verdade, né? Não existe mágica. O que existe é você fazer a melhor orientação, sensibilizar o paciente para que ele mude. Esse é o melhor caminho, né? Ô, Geraldo, você veja o erro que se cometeu por séculos. Sim. A igreja explorou e o explorado gostou de ser explorado, porque aí continua gozando o resto da vida. É mais fácil. É por isso que quantos médicos que enrolam têm audiência para continuar, né? A Isabel falou que indicaram esse livro para ela. Indicaram esse livro para ela esses dias. Depois você me manda o nome, que esse livro eu não li ainda, Geraldo. Ele é um livro diferente, mas ele é muito interessante. Não, mas são reflexões, né, que a gente tem que pensar um pouco. Eu venho pensando bastante nessa questão da doença, assim, né? Não sou um estudioso das doenças, é diferente, mas do processo da doença, né? A doença, ela vem como uma oportunidade de transformação. Melhor, nós deveríamos entendê-la assim, né? Mas normalmente a doença vem como um ônus, né? Ela vem como algo pesado que eu tenho que passar, né? Geraldo, a ciência aí provou o espiritismo, né? Eu acredito que ao longo do tempo, tudo aquilo que nós cultivamos aqui vai sendo confirmado no dia a dia. A ciência, com certeza, a gente caminha, a gente vai convergir tudo para o mesmo ponto, né? Acho que tudo caminha, às vezes demora um pouco mais, demora menos, mas acredito que tudo vai chegar no mesmo ponto, né? Sim. Cadê que foi claro? Vai acompanhar a ciência. 10:16. Vamos sempre lembrar que existe em Santa Bárbara do Oeste a Banca do Livro Espírita, e a gente pede que valorize essa divulgação da banca. Ela fica situada na Rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, a antiga Biblioteca Municipal. E a Banca do Livro Espírita de Piracicaba, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, bem no centro da cidade de Piracicaba. Então, valorizemos esses lugares e busquemos livros, podem encomendar, e tem vários títulos lá, né? Muito bem, 10:16, agora estamos aptos a começar o terceiro e último bloco do programa, que é o estudo do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, dentro de um subitem chamado curas. E hoje, particularmente, selecionamos dois casos, que é o próprio Kardec coloca como a mão seca e a mulher encurvada. Então, é interessante que a gente faça até uma pequena leitura dessa mão seca, para que vocês que estão nos ouvindo entendam o teor das nossas perguntas. O Kardec seleciona um pequeno texto do Evangelho de Marcos, que ele intitulou de Mão Seca, e eu faço a leitura. Jesus entrou outra vez na sinagoga, onde encontrou um homem que tinha uma mão seca, e ele era observado para ver se faria uma cura num dia de sábado, a fim de buscar, por isso, motivos de o acusar. E disse ele a esse homem que tinha a mão seca: levantai-vos e vinde ao meio. Depois disse-lhe: será permitido no dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou tirá-la? E eles permaneceram em silêncio. Porém ele, olhando-os com cólera, condoído de sua cegueira nos corações, disse a esse homem: estendei vossa mão. Ele a estendeu e ela tornou-se sã. Logo os fariseus, tendo saído, tomaram conselho contra ele com os herodianos sobre a maneira de o perder. Porém, Jesus se retirou com seus discípulos em direção ao mar, onde uma grande multidão de povo o seguiu, da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia e de além do Jordão. E aqueles nos arredores de Tiro e de Sidom, tendo ouvido falar das coisas que ele fazia, vieram em grande número encontrá-los. Então, nós observamos nesse texto que ocorre uma cura, um fenômeno chamado cura. Jesus pede ao indivíduo que tinha a mão seca: levante a mão, a mão ficou curada, instantaneamente. E aí, eu começo fazendo algumas perguntas para que vocês entendam, né? E antes da pergunta, eu fiz uma pequena colocação, Luiz, que é para você a primeira pergunta. Para que nos situemos no contexto da história, será interessante que compreendamos alguns substantivos e seus significados. O que era uma sinagoga judaica? Por que o sábado era um dia diferente na concepção da religião judaica? Sabes que a sinagoga era um templo religioso judaico, onde ocorria a leitura da Torá. Na religião judaica daquela época, era muito forte a ideia do sábado ser um dia diferente, especial, e que ninguém deveria trabalhar. Muito bem. Feita essa colocação, eu me dirijo ao Luiz. Então, Luiz, quando o texto do livro Gênesis diz Jesus entrou outra vez na sinagoga, fica claro que Jesus estava entrando no principal centro religioso dos judeus para falar da Boa Nova. Dentro da sinagoga, Jesus encontrou um homem que tinha a mão seca, talvez alguma paralisia seguida de atrofia, e disse ao homem, levantai-vos e vinde ao meio. E logo depois, a mão ficou curada. E eu pergunto, por que Jesus pergunta sobre o que era lícito fazer no dia de sábado, Luiz? O que ele intencionava com tal questionamento? Eles tinham isso como um ritual, né? Então, era uma formalidade que isso aí, inclusive, vem lá do Velho Testamento, né? No sétimo dia descansarás. E aí os judeus implantaram isso na sinagoga como um ritual. De sábado você não trabalha. Mas esse não trabalhar é muito claro. Você vai descansar depois de 6 dias de trabalho. Agora, Jesus ainda lembra, né, que eles, de sábado, eles dão água para o jumento. Né? Existe uma série de atividades que você faz normalmente, que você não pode adiar. Então, ele chama a atenção exatamente disso. Eles levam, assim, a coisa dentro a ferro e fogo e levam para o lado do ritualismo. Quantas coisas... Você não tem necessidade de higiene pessoal? Entende? Quantas coisas a gente faz. Né? E eles... Tem uma passagem que diz assim que o fariseu estava com ódio nos olhos. Né? Então, na realidade, eles estavam indo para o confronto. Não existia aí o amor, né? O sentimento. E ele, então, mostra... Por isso que, inclusive, Jesus veio mudar a lei mosaica. Né? Moisés era olho por olho, dente por dente. Era tudo a ferro e fogo. E Jesus veio nos trazer a lei do amor. Né? O Deus dessa gente era o Deus da guerra, o Deus que exterminava o inimigo, mulher, criança. Né? Então era esse extremo. E Jesus veio trazer o meio termo. Né? Veio abrandar. E um dos costumes que era levado a ferro e fogo é essa história do sábado. E Jesus chama o povo à reflexão. Você acha que nem, por exemplo, esse da mão seca. O fariseu diz assim, você quando quiser curar, venha de dia de semana. Quantas e quantas semanas aquele mão seca não passou ali? E eles não fizeram nada porque não tinha capacidade. Né? Jesus fez porque tinha capacidade para curar. Então, Jesus está exatamente substituindo, né, o fundo pela forma. É isso aí, Geraldo. E é interessante que quando Jesus fala que se era lícito trabalhar no dia de sábado, naquele momento ele induz todos a refletirem. O sábado é um dia como outro qualquer, vocês têm que refletir nisso. E outra coisa... Ali ele estava exercendo o sentimento, a cura. Aonde está o pecado ali? Quer dizer, naquele momento, com certeza, muita gente saiu dali pensando. Né? Ô, Geraldo. Diga, Alan. Eu preciso responder a Vera, porque ela criou aqui um mal-entendido, não sei se foi na minha resposta. Então, eu tenho que pedir desculpa para ela, porque ela fala assim, Alan, me desculpe se estiver enganado, mas vocês falam de uma forma que a doença parece castigo. Eu prefiro não pensar assim, para não me causar revolta, até porque quem passa por esse processo de dor. Ô Vera, de forma nenhuma nós quisemos dizer isso. Ao contrário, nós falamos que a doença é uma oportunidade de mudança. Você está sendo, se está passando por uma doença, convidada a uma reconsideração dos seus pensamentos internos. né? Não é castigo. Quem passa pela dor passa com uma oportunidade de reconexão com o espiritual. Né? Então, essa ideia do castigo é uma ideia da Igreja Católica. Vamos deixar bem claro isso. Que até acha que, através da dor, você sublima, você se melhora. Tal. Você pode fazer isso, esta é a ideia. Mas não é gostar da dor. Não. É a dor como um sino que está tocando para te chamar a uma mudança de comportamento. A não doença é sempre consequência, né, Alan? Consequência. Ação e reação. Por exemplo, o indivíduo que tem o hábito de ingerir bebida alcoólica em grande quantidade. O que vai acontecer? Ele vai desenvolver uma cirrose hepática. A cirrose não é uma punição, é consequência do que ele fez. Qualquer outra doença, se não teve causa nesta vida, teve causa em outra vida. Então, a doença é sempre consequência. Não é castigo nunca. É o que você planta, você colhe. Né? E daí, não como castigo. Uma possibilidade de transformação. Você está tendo uma oportunidade de mudança de atitude. Ah, mas eu não lembro do que eu fiz. Ótimo. Deus é bondoso com isso. Então, aproveita para se olhar para dentro, fala assim, o que eu tenho que aprender com essa doença? O que é esse proceder comigo? O que será que eu tenho que passar por isso? Essas perguntas que você tem que fazer para você, tá? Então, se nós te dermos a entender diferente disso, você me desculpa, não era essa a intenção. Não, tá? O Alan, você manda o filho estudar. O filho não quer estudar. Não se forma. Depois, na vida profissional, ele não encontra um bom emprego. Isso não é castigo. Isso é uma consequência. Muito bem. Alan, nós sabemos que Jesus realizou milhares de curas. Muitas dessas curas ocorreram com a sua presença, simplesmente. Algumas dessas curas eram instantâneas e aconteciam ao se aproximar dos doentes. Outras vezes, era com a imposição das mãos. Está no Evangelho de Marcos. Ele disse ao homem, estendei vossa mão. Ele a estendeu e ela tornou-se sã. Agora, feita essa consideração, Alan, eu pergunto a você. No caso desse indivíduo que tinha a mão seca e ficou curado quando ele estendeu a mão. A cura que aconteceu naquele momento é fruto do mérito do doente ou é consequência dos seus insistentes pedidos através da prece? É consequência nem de um nem de outro. Né? É um ponto que ele chegou de evolução espiritual, de entendimento do processo que passava com ele, junta merecimento nisso, vibração que provavelmente na presença de Jesus, aquele, imagine assim, ó, a NASA mediu a aura de Chico Xavier e por vários aparelhos eles chegaram lá a uma aura de 10 metros, segundo um texto lá. Agora, você imagine a aura de Jesus. Se a de Chico tinha 10, a de Jesus tinha quanto? Sei lá, vamos pôr 50 metros, só para pôr um número aqui. Então, naquela área de influência da sua aura, o psíquico da pessoa ali já melhora. É notório que muitas pessoas, ao chegar perto do Chico, não conseguia mais falar, começava a chorar, começava a ficar com a voz embargada, começava a ficar diferente, não conseguia se manifestar. E Chico, muitas vezes, nem fazia a pessoa falar. Falava assim, eu sei o que você está passando, minha querida. É realmente complicado, mas olha só, faz isso, faz assim, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Imagina o que é chegar perto de Jesus. Não consigo nem... Não dá para comparar. Eu estou falando de Chico porque é uma figura aí contemporânea a nós e que a gente tem muitos e muitos relatos desse acontecimento. Né? Agora, a pessoa chegava perto de Jesus, naquele momento ela já se sentia psicologicamente diferente, ela já estava melhor. Mas você não acha que houve mérito dele, Alain, ao ficar curado da mão seca? Então, eu não digo só mérito. Mérito é sim, senão ele não curaria, tá? Mas houve também uma elevação psíquica, porque se ele teve mérito ali na frente de Jesus, ele já tinha mérito antes. Sim. Mérito ele já tinha. O que houve naquele momento? Houve uma elevação psíquica dele e a fé daquela presença espiritual aumentou e a ação magnética de Jesus o curou, né? Então é uma soma de situações para que a cura... Variáveis, né? Variáveis. Não é uma única variável. Porque se fosse só uma única variável, era um processo talvez até mais simples de acontecer, mas não é. Ele tem que juntar um monte de coisa. Tem que juntar merecimento, magnetismo, vibração. Fala, Luiz. A intensidade dessa aura de Jesus a 50 metros já era forte. Imagina um metro. Nossa Senhora! Dá choque! E é exatamente nessa sequência, Luiz, que é a próxima pergunta que eu faço para você. No Evangelho de Marcos está escrito, abre aspas, Jesus se retirou com seus discípulos em direção ao mar, onde uma grande multidão de povo o seguiu. A pergunta que eu faço a você, Luiz, o que mobilizava a multidão para seguir Jesus? Toda a fama que ele adquiriu com os seus feitos, né? Jesus já tinha feito muitas curas, a multiplicação dos pães. Então, cada vez ficava mais notório e cada vez fica mais conhecido tudo aquilo que ele fez. Então, realmente, é o que acontece com o tempo, com toda pessoa que se torna assim, um ícone, né? Quanto mais vai passando o tempo, aqueles seus contemporâneos vão conhecendo-o mais. Então, Jesus, quando chegou no auge, né, da crucificação, aí você, inclusive, seria de se esperar, né? Com tanto que ele fez, é meio estranho que não tenha havido uma revolta pela sua crucificação, né? Porque ele fez tanto, ele conquistou tantos adeptos e admiradores. Então você vê que nós, Geraldo, nós pecamos nesse sentido. Criam-se os nossos ídolos, né? Mas a gente não quer botar a mão no fogo por nenhum deles. Sim. O ser humano é o que aconteceu com Pedro. Quando prenderam Jesus, o medo dele era tamanho que ele disse, não, nunca vi esse cara. Sim. Assim acontece conosco. Então, nós admiramos muito os nossos ídolos. Nós ficamos encantados com eles, até o ponto que nós começamos a correr risco. Esses somos nós. E, Luiz, e além da fama de Jesus, que certamente era muito grande, existia também o magnetismo de Jesus. Sim, que mobilizava toda aquela multidão aonde ele ia, né? Muito bem. Dando sequência, Alain, eu gosto de, ao ler os textos, tanto do Kardec, do Evangelho, eu gosto de me ater ao texto, ler palavra por palavra, né? E no Evangelho de Lucas, Alain, está escrito assim, Jesus ensinava na sinagoga todos os dias de sábado. Quer dizer, o próprio Evangelho dá um destaque ao sábado. Aí eu pergunto a você, Alain, por que nas Escrituras Sagradas dá-se um destaque ao sábado, dizendo que Jesus ensinava na sinagoga todos os dias de sábado? Bom, a gente tem que lembrar que naquela época, sábado era um dia, e até hoje, para muitas religiões ainda, né, o sábado seria um dia sagrado, dedicado à contemplação, para não trabalhar. Então, eles nem pregavam na sinagoga. Aquilo era algo assim que não era para acontecer, né? Então, Jesus veio mostrar para o homem daquela época, e até hoje ele está tentando mostrar para muita gente, que o sábado, o domingo ou qualquer outro dia é um dia como outro qualquer. Não tem dia para se fazer o bem. Não tem dia para você ajudar alguém que está precisando. Né? A gente não tem dia que a gente escolha. Ah, esse dia eu posso ajudar. Não, nesse dia eu não posso ajudar. Nesse dia, por exemplo, nós estamos aqui nesse programa há muitos e muitos anos, né? E eu já ouvi, eu não sei se o Geraldo já ouviu, eu sei que o Luiz já ouviu, em várias ocasiões, fala assim: nossa, mas todo domingo? Vocês não descansam nunca? Né? Né? O Geraldo ouviu, né, Luiz? Vocês não descansam nunca, mas todo domingo? Puxa vida! Faz um domingo, descanse! Né? Alain, aqui tem um fato curioso. Eu lembro que um domingo de que tinha o programa, o pessoal de Rafar me convidou para ir no simpósio à tarde lá. E eles me escalaram de tarde, porque de manhã a gente tinha um programa. Certo. E aí a minha esposa falou assim para mim: mas você vai no programa? Eu disse: claro que vou. Aí ela assim: mas você não vai rafar à tarde? Eu digo: não, mas eu vou no programa porque eu gosto do programa. A gente faz porque gosta, não é porque é um sacrifício. Não é um sacrifício. Então, veja, que eu imagino essa história do dia santo, né? Que tem que santificar um dia, um dia. Eu acho que é uma historinha assim, que não tem base nenhuma para nada, né, cara? Eu não sei de onde inventar essa história, né, cara? Eu entendo, Alain, que foram criadas convenções ao tempo de Jesus. Uma dessas convenções era o sábado, e a convenção virou um paradigma. Mas não foi antes de Jesus isso. Isso aí. Então, foi a criação. No sétimo dia descansou. É. Sim, então. E quando Jesus pregava no sábado, ele estava realmente quebrando um paradigma. Quebrando a necessidade. Sábado você pode pregar, domingo, segunda, terça, qualquer dia. Né? É. Então aquilo ali chocava aqueles ortodoxos. E o objetivo era alcançado, fazia eles pensarem. Então isso. Jesus pregava no sábado, porque ele falou: não, é no sábado que eu vou pregar mesmo, porque eu sei que causa um alvoroço lá. Né? É. Muito bem. 10:37, agora eu me dirijo ao Luiz. Luiz, muito curioso que no texto evangélico fica, agora falando já sobre a mulher encurvada, né? Muito curioso que no texto evangélico fica declarado o fenômeno da obsessão, muitas vezes confundido com as doenças do corpo físico ou mesmo com os desequilíbrios psiquiátricos. No texto do evangelho de Lucas temos, está escrito no texto: e num dia, aí viu uma mulher possuída de um espírito que a tornava doente já há 18 anos. Fecha aspas. Pergunta ao Luiz. Luiz, qual o significado dessa frase do texto? Abre aspas. Uma mulher possuída de um espírito que a tornava doente. O que significa possuída, Luiz? Geraldo, isso aí é definido no Espiritismo como subjugação. Esse livro aqui, ó, A História do Espiritismo em Piracicaba e Região, ele conta uma história mais ou menos similar. A mocinha parece que era cega, e essa cegueira era em função de ser subjugada por um espírito. A partir do momento que esse espírito, causa da curvatura da mulher, foi removido, foi afastado, cessou a causa da curvatura, a mulher voltou ao normal. Então, é um processo natural descrito na doutrina dos espíritos como subjugação, e alguns chamam como possessão. Né? Aqui a doutrina corrige e joga como subjugação. Quer dizer, a pessoa se comporta como se ela fosse 100% submissa ao espírito. Exatamente. O Chico conta o caso de uma moça também que o primo morreu afogado, ela durante 3 meses falava e vivia como esse primo. Ela estava subjugada por aquele espírito que havia falecido. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Sim, isso é muito interessante, Luiz. Muitas pessoas no dia a dia podem estar possuídas. É só você prestar atenção no seu comportamento, você vê que desaparece a personalidade, ela fica subjugada, né? É, infelizmente, os hospícios, né, que no, geralmente eram dirigidos por instituições espíritas, infelizmente isso aí fracassou no Brasil. Hoje, praticamente, existe um desses manicômios em Marília, que Marília foi um dos únicos que manteve esse manicômio, absorvendo, inclusive, pacientes do Brasil inteiro. Lá em Marília, você tem quase 500 pacientes sendo tratados pela terapêutica espírita, que isso aí devia de ser instituído no Brasil inteiro. Muito bom, muito interessante. Alan, você já deu essa resposta em programas passados, mas o assunto é tão cativante, tão amplo, que eu tomei a liberdade de repetir a pergunta mais ou menos assim, Alan. O Espiritismo nos ensina que toda e qualquer doença do corpo físico ou as complexas patologias psíquicas são decorrentes de um processo natural e sequencial dos desequilíbrios da alma, que formam a estrutura espiritual da pessoa. A doença no corpo físico é um estereótipo das doenças espirituais. Considerando essa afirmação, eu pergunto a você, Alan, o que deve ter ocorrido na intimidade biológica, psíquica, dessa mulher quando Jesus lhe afirma, mulher, estás livre de tua enfermidade. Quer dizer, diante de Jesus tinha uma mulher doente, com todas as consequências de patologia, seja física ou seja psíquica. Está instalado lá, está sacramentado, finalizado o processo. O que significa isso quando Jesus fala, mulher, estás livre da tua enfermidade? O que, que aconteceu nesse momento? Olha, Geraldo, tem umas coisas assim, muito fantásticas ainda e que a ciência também tem uma certa dificuldade em explicar ainda, né? Mas, lembrando da formação do corpo físico, nós temos uma célula base, que é conhecida como célula-tronco, que é a célula única, né, que começa a formação do nosso corpo biológico. Desta célula vão se duplicando. Células, duplica, vira 2, vira 4, vira 8, vão se duplicando. Num determinado momento, estas células começam a se especializar. Então, uma vai virar célula do sistema nervoso, outra uma célula do sistema sanguíneo, hepática, outra vai virar, enfim, vão ter várias e várias especializações dessas células. Segundo a Marlene Nobre, que era uma médica que foi presidente da Associação Médica Espírita, ela fala o seguinte, que por uma dessas células se especializar, precisa da ação de centenas, de às vezes até milhares de enzimas em cima dessa célula para ela tomar aquela configuração específica que o corpo vai precisar dela. Quem que coordena esse processo? Para a ciência ainda é impossível de fazer isso. Quem que coordena? Então, ela defende essa ideia, veja, não temos muitas comprovações, mas como o perispírito é o organizador do corpo biológico, ela chega a essa conclusão e eu concluo junto com ela, pode ser que a gente um dia vai entender melhor, que o perispírito especializa essa célula para que ela possa tomar a configuração que ela precisa para ajudar na formação do corpo físico, tá? Então, uma célula que está com forma indevida ou desforme ou comprometida em sua ação correta, vamos falar assim, ou previamente determinada, gera uma doença no corpo físico. Então, imagino eu, e aí, veja, eu estou aqui num campo de um ensaio, que eu estou aqui pensando alto, tá bom? Pode ser que um dia eu fale, é verdade aquilo que eu pensei. A ação magnética de um espírito superior, como o de Jesus, né, que é o superior dos superiores aqui no plano terrestre, ele reconfigura aquela célula disforme. Ao acontecer isso, aquilo que era uma doença passa a ser uma não doença e a pessoa recebe a cura. Eu acredito que o processo deva ser nesse nível molecular, tá? Agora, existe a ação, né, psíquica dela, aspirante a essa mudança, ela queria e estava no nível evolutivo suficiente para aspirar essa mudança, e a ação magnética, igual a gente tem na transferência do passe, por exemplo, de uma energia suficiente para reconfigurar aquele organismo e ela ficar livre daquele problema. Eu acho que é mais ou menos assim, Geraldo. Eu acredito, Alan, que o seu raciocínio está correto, sim. Eu acho que a gente não sabe detalhes, né, bioquímicos e tal, não. Mas eu acredito que, assim, em linhas gerais, deve ter ocorrido isso mesmo. A gente é que desconhece esses processos da intimidade celular. Sim. Mas, com certeza, essa palavra que você utilizou de reconfigurar, eu acho que ela se encaixa muito bem nesse momento da cura. E outra coisa, nem tudo acontece naquele momento. Às vezes, só a presença de Jesus, aquele processo já começa a mudar. Isso. E daí, lógico, não é milagre. Então, é um processo. Aquela célula começa a tomar uma nova característica, uma nova condição. E, dali um tempo, ela se sente realmente toda transformada com a mudança celular que aconteceu nela. E, de repente, ela melhora naquele momento, mas a melhora total vai ocorrer 15 dias depois, 20 dias depois, 30 dias depois. Da mesma forma que acontece com as curas aqui, médicas. Exatamente. Então, é um processo que nós desconhecemos, mas sabemos que existe. E a sua palavra foi muito, muito feliz. É a reconfiguração de um desequilíbrio. Né? Muito bom, muito bom. Lembrando que essa reconfiguração vai até todo o ser humano, né? A transformação final é o corpo físico. Isso. Corpo mais depurado, um corpo mais aperfeiçoado, né? É isso aí. Tudo muda, né? Tudo evolui. Muito bem, Luiz. Na sequência, ainda no texto de Lucas, nós temos uma frase que está escrito lá, que o Kardec destaca, Luiz, que é assim: porém, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado a mulher num dia de sábado. E a frase segue. E aí eu falo para você, Luiz, ainda hoje nós cultivamos as convenções terrenas. Então eu pergunto a você, Luiz, ainda hoje se cultiva muitas convenções terrenas em detrimento da realidade espiritual? E você acha que o homem tem melhorado a sua percepção da realidade espiritual? Geraldo, eu não sei não se não piorou. Realmente, Geraldo, nós vemos o mundo funcionando, o mundo estruturado, né? Então, realmente é uma calamidade. É uma calamidade. Né? Hoje, aqueles que governam, eles praticamente o fazem quase que desconsiderando totalmente todo esse histórico que nós temos. Você veja, eu gosto de usar muito o exemplo do tsunami. Hoje existem aparelhos que detectam o tsunami. E eles são fabricados, mas eles custam um absurdo que só aqueles países riquíssimos adquirem esse aparelho e colocam em lugar que não vai acontecer tsunami nunca. Quando nós, né, a razão nos levaria às Nações Unidas, né, com uma verba total, adquirir esses aparelhos na medida que forem produzidos e colocassem naqueles lugares propícios a tsunami, né? O mais propício é o primeiro que vai receber o aparelho, assim por diante. Então, realmente, o ser humano hoje, no que concerne ao comando das nações, né? Aqueles que ditam as regras das nações, a conduta, as diretrizes, estão muito longe dessa realidade. Então, assim, Luiz, as convenções existem e são necessárias, mas elas não podem ocupar o espaço da realidade espiritual. Exatamente. E nós devemos agora, entender que convenção é convenção. Né? Agora, uma coisa, Geraldo, eu penso muito nisso. Você vê que carecem líderes que conduzam para isso. E nada impede que em duas gerações isso aí mude completamente. Porque hoje o que nos falta exatamente é liderança. E se nós tivermos uma liderança forte, uma liderança que tenha um magnetismo, né, nessas proporções, realmente eu acho que nos aproximaremos muito disso aí. É a boa liderança, né? A boa liderança. Precisamos de bons líderes. E aí, até nessa sequência, eu emendo uma pergunta para o Alan, que eu entendi como sendo curiosa, Alan. Até falarmos das doenças, em que eu sempre digo aos pacientes que o paciente tem que mudar. É só assim que se estabelece a cura. E aí a pergunta que eu faço a você é assim, Alan. Por que ainda hoje existem em algumas religiões, a crença de que o culpado do seu erro é sempre o diabo, sempre o demônio? Por que essas religiões cultivam essa crença? É muito mais fácil eu colocar a responsabilidade sobre os meus maus feitos em alguma coisa externa do que em algo interno, né? Então, toda vez que eu faço uma bobagem, foi o diabo. Então, toda vez que eu faço alguma coisa certa, fui eu. Né? Lógico, né? É um pensamento assim. É mais fácil eu colocar a responsabilidade sobre os maus feitos numa influência espiritual do que num falso movimento da minha alma, né? Então, a gente precisa entender que essa materialização de uma entidade maligna responsável pelo mal que eu faço ou o mal que acontece comigo me dá um pouco de alívio na minha consciência para as bobagens que eu faço, né? Eu tinha um padre, meu amigo, a gente discutia muito filosofia junto, e ele cuidava de uma igreja, que eu não vou falar o nome aqui por uma questão de respeito, e ele falava assim: Alan, o primeiro que chega ou o último que sai de uma igreja qualquer, tome muito cuidado com ele. Eles vão para lá para deixar sua consciência na igreja e sair dela fazendo as maiores atrocidades do mundo. E aí eu vou colocar até dentro do Espiritismo também, a mesma coisa, não tô livrando nenhum templo disso. Né? O que ele queria dizer com isso? A pessoa que tem muito a dever para a igreja é normalmente aquela que mais apronta por aí. Né? Então, é muito mais fácil eu colocar tanto as bobagens que eu faço na mão de uma figura perversa ou do mal, e colocar Deus para me limpar do mal que eu fiz, né? Então, a vida não é desse jeito. Eu fiz, eu vou ter que responder por isso. A consequência é minha, né? Não existe uma entidade... E aí vem uma outra coisa... importante que a gente tem que pensar, que é assim, ó, existe um só Deus. Então, criar uma entidade do mal equivalente a Deus, né, na mesma força de Deus, já seria um despropósito. Né? Não existe uma entidade poderosa do mal tal qual na contramão de Deus. Não existe isso. Porque senão Deus não seria Deus. Deus é o criador de tudo. Então ele é o criador desse mal para quê? Qual que é a ideia? Né? Então eu acho que é um grande equívoco filosófico de interpretação e uma grande vontade de encontrar um mal fora de si e tira para aliviar um pouco a sua própria consciência. Eu acho que é isso, Geraldo. Não, é interessante. Eu ressaltar isso é muito importante. É fundamental que nós tenhamos essa consciência. O mal está em nós. A gente é que tem que mudar, que tem que corrigir. À medida que a gente melhora, você vai estar mais amparado pelos amigos espirituais. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Luiz, para finalizar, Luiz, considerando a média do comportamento que a gente vê na sociedade, por que que o transitório, aquela característica da vida terrena, mexe mais com as pessoas do que a realidade espiritual? A realidade espiritual, ela exige sacrifício. Né? O transitório, a vida terrena, nos dá prazer. E todos nós gostamos muito mais do prazer do que do sacrifício, Geraldo. Entende? Então, todos nós somos mais afeitos à matéria, aquilo que nos dá prazer, satisfação, gozo temporário. E como nós estamos encarnados, é isso que a gente se esforça por manter, né? Essa ilusão. A única coisa que todos nós deveríamos ter certeza é que essa vida é temporária, né? Essa estada aqui é uma coisa mais efêmera que existe. Mas nós nos aferramos tanto aos prazeres, ao gozo, que nós acabamos nos esquecendo daquilo que é a casa construída sobre a areia. Né? Jesus foi muito feliz. A gente prefere construir a casa sobre a areia, mas que nos proporciona esses prazeres, do que construir a casa sobre a rocha, que vai dar muito mais trabalho, muito mais responsabilidade, né? Então, realmente, se nós não iniciarmos um processo de espiritualização que nos permita, pelo menos, adquirir a consciência disso, fica muito difícil esse crescimento. É? Porque enquanto a gente está ligado à matéria e desconhece, por isso aquela personagem que eu cito tanto, né? Que leu uma página do livro e disse assim, eu não quero esse troço, você quer que eu fique louca? É? Porque realmente, Geraldo, se você adentra aos conhecimentos sobre a espiritualidade, você vai se responsabilizar. É por isso que nós temos que colocar na mão das pessoas o livro. Se nós conseguirmos que as pessoas leiam o livro, o trabalho está feito. O resto, a vida se encarrega. Muito bom, Luiz. Muito interessante. Suas palavras foram precisas, como se fosse um cirurgião. Alan, que benefícios o espiritismo traria à psiquiatria? Mormente, quando você fala dos conceitos de id, ego e superego? Bom, vamos lá. Aí é uma pergunta simples, né, Gerardo? Como sempre, né? Acabado. Não, o Freud, ele cria duas tópicas, duas maneiras de interpretar o consciente e o inconsciente, né? Então, primeiro ele cria o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Posteriormente, ele vem com a ideia de id, ego e superego, que hoje na tradução brasileira, o id seria traduzido por isto, o ego por eu e o superego por supereu. Né? Essa seria a tradução correta hoje correta não, mas a atual tradução desses conceitos. É. Essas interpretações freudianas, elas não são mais pedagógicas do que de qualquer outra ordem, né? Nós temos que entender que quando nós colocarmos na equação da interpretação do ser humano o espírito, tudo vai mudar muito, né? Então, hoje, quando você pega toda a área psi, ela vai em traumas e processos que ocorreram da hora da sua concepção até hoje. Ela não toca no anterior. Por quê? Porque não se acredita no espírito imortal. A partir do momento que o conceito de espírito imortal tiver em voga na área psi, o que acontece? Um mal que eu apresento de comportamento psicológico hoje, ele pode vir de alguma coisa que eu fiz antes nesta vida ou em outra encarnação. E isso vai mudar toda a maneira de interpretar o ser humano, né? Então, inclusive no Pinga Fogo, que foi duas famosas entrevistas que o Chico deu à televisão Tupi na época, em 1970 e 71, se eu não estou enganado, ele deixa claro que a hora que as psi, né, se abrirem para o espiritismo, para a vida imortal do espírito, elas iam dar um salto de interpretação e ajuda ao ser humano. Ainda não se abriu oficialmente. Existem alguns profissionais da área que começam a pensar um pouco nisso, né? Com muito cuidado, porque, afinal de contas, existem associações, existem... como que eu posso falar? Associações, a palavra é essa mesmo, associação psicológica, associação psiquiatria, associações que não validam a existência do espírito imortal. Então, fica realmente mais complicado desses profissionais adotarem essa linha de tratamento em suas clínicas, né? Então, quando a ciência psíquica admitir a existência do espírito imortal, todos esses conceitos terão outros significados, outros entendimentos, né? Eu não vou dizer nem outros, eu vou dizer mais amplos. Né? Mais amplos. Porque o que acontece, Freud foi um gênio, tá? Então, assim, não estou aqui desmerecendo nada da teoria psicológica até hoje, ao contrário, ele foi gênio. Mas o problema principal é o seguinte, que ele e nem nenhum depois dele, Jung começa um processo assim, né, de ver esse lado espiritual, mas ele até ele não é considerado nem psicanalista hoje, né? Ele tem uma psicologia que é dele, né? Ninguém se debruçou profundamente em acolher a ideia de um espírito imortal, porque a partir desse momento que acolhe essa ideia, as áreas psi vão dar saltos gigantescos no auxílio às problemáticas psicológicas do ser humano. Luiz? O Chico, a figura do médium, né? E o Emmanuel se pronunciaram sobre isso e eu registrei lá no Vadimecum. Eles disseram que, a partir do momento que a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria considerarem a reencarnação, elas vão dar um salto imenso no seu desenvolvimento. Eu tenho o registro dessas falas. Muito interessante isso aí. E é muito esclarecedor, né? Quer dizer, para todos nós que somos espíritas, entender que a ciência psíquica hoje teve um avanço fantástico, realmente, de ajuda a milhares de pacientes. Mas a assimilação do espírito imortal ajudaria muito mais, né? Mas isso é um processo que talvez demore alguns anos, mas vai acontecer. A gente imagina que um dia haverá esse casamento, essa junção do que se tem hoje como ciência psíquica com essa realidade do espírito imortal. Agora você percebe o seguinte: aquilo que Kardec disse, que nós devemos acompanhar a ciência, com relação à ciência psíquica, é completamente o inverso, né? A ciência psíquica, ela é interessante, mas ela, se ela aceitasse o espírito, melhoraria muito, né? Mas é um passo, eu acho, mais demorado um pouco, mas é o que o que Geraldo, isso não é isso é verdade. a contramão, Geraldo, a É a contramão. contramão, né? Pessoal, 11 horas, 5 minutos, o tempo passa, conversa muito agradável, muito esclarecedora do Luiz, do Alain. E aqui, Luiz, a gente tem que encerrar o programa. Eu queria ouvir suas últimas palavras. Eu, se eu fosse psiquiatra ou psicanalista, eu já tinha sido expulso há muito tempo de lá, porque eu não ia ficar com a boca calada. Mas amanhã eu estarei no Caminho do Progresso, aí em Santa Bárbara, Geraldo, Nada tá? dessa. Falando sobre o tesouro que a traça não rói. Tá certo. Muito bom, Um Luiz. Muito obrigado. abraço a todos. Alan, suas últimas palavras. Bom, eu agradeço a Deus a nossa convivência e a todos que estiveram conosco. E por estar psicanalista nessa encarnação, eu tenho bastante paciência para um dia conseguir transformar esse ambiente. Mas nós vamos chegar lá, Luiz, vamos chegar lá. Um Nos encontramos lá. Assim a gente encerra o programa de hoje, por isso que agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.